Azul 2781, controle. 1260, 1288, Azul 2781. Boa noite. Boa noite. É 3197, na Gara Recife, frequência 13325 e secundária 1251. 13251, até 3. Romeu Lima, Lima Alfa, está agora passando coral, serviço já bem encerrado, chame o controle e leve uma frequência 1201. Boa noite, 66, no sala 07. Chama o controle, fala 1201, decimal 1. 21, um abraço, boa noite. Salve, boa noite, 66. Boa noite, 66, taxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa Próxima Juliette, boa noite, mesmo. Boa noite, 66, Juliette para 04. Juliette estacionamento Gol 1099, posse início. 1099 autorizado, pode provocar. Exato, vai chamar o Gol 099. Gol 099 com 149 a bordo, 2h57, Altana Campinas. Gol 099, visitado para Sete Colinas, visitado para 0-2 e 1-1-8 para 9-5, ajuste ao time para 0-6. Ajuste 1-0-6, ataque até o ponto de espera da 0-2-2-9-5, cuidado, boa noite. 705, portão 2. Bruno 705, está autorizado, pushback, reporte para o obstáculo. Botar a força no taxi, pushback. Salvador, boa noite, o voo 10099 no próximo ponto, espera, tá pronto. 10099, autorizado a linha de decolagem, pelo 0, vento 160 graus, 079. Autorizado, a linha de decolagem, 10, voo 10099. Salvador, boa noite, 3258, informação, Quebec. Fala aí, 3258, aciona a identificação, voo direto ao ITAP e desça para o nível 050. Identificou, voo direto ao ITAP, desça ao 050, 3258. Pronto, Salvador, boa noite, 2085, também, 1083, qualquer jeito, clear, blasta lá, bate o fantasma 6, quando eu tô a 0 ou a 6. Isso, de bom, arrival, confirma, alto 6. Quando eu tô a 0 ou a 6. Controle, senador, 1208. 208, boa noite, 1099. 099 passando 1710 no texto da árvore, Alessa, boa noite. Boa noite, Gol 1099, contato radar, sube para o nível 360, autorizado direto a Alessa. 360, autorizado direto a Alessa, Gol 1099. Salvador, o voo 1705, 166 POB, 339, alterna Guarulhos, transformando. Decolando 7 da Estância, o coração tão José de Serra. A formação é curso Quebec, mas tem escuta agora dentro da porta. Confirma o Pátio que se encontra? 7. Salvador, o gol 1705, espera pronto. Gol 1705, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, 1705. Tango, Tango, Juliette, Serra, Protocópio. Papa Tango, Tango, Juliette, Serra, autorizado, Serra, Bravo, Bravo, Romeu, via Upper Zulu 17, até Foxtrot, Romeu, Mike, voz direto, nível 430, saída Árvore, Elefa, decola da pista 17, primeira curva, direita, transponder 5014, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. O 58 está livre a final do ILS, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 e na meia, informe estabilizado. Estabilizado ILS, informe estabilizado 2, 0 no final, 2. 0, 8, boa noite, 97, 0, 6. Controle, boa noite, 97, 0, 5. De gol 705, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. 360, foi de Leda, gol 705. 95, com ajuste no 0 no meio, boa viagem. Chama para o táxi, estamos de Gol 2198, prossiga. Estacionado 4035? 4035. Essa é uma matrícula Gol 2198. Gol 2198, coordenada. Estaciona a identificação, Gol 2198, vou direto Mário e deita pela nível 050. Alpha 083 at 5,000. Alpha 083 after pilot position, descend to 2,000 feet, repeat final RSX way, descend to 2,000 feet. After pilot, descend to 3,000 feet, be clear for the ILS position, number 10, Europa 083. Gol 1705, chama agora Recife, frequência 133.25 e alternado 125.1. Recife 13325, Alterna 25, ano, Gol 1705, boa noite. Controle de Salvador, uma boa noite, Gol 1168, passamos de Gol 230 para 1170. Gol 1168, boa noite, aciona a identificação, chegada Mari, deixa para o nível 060. Autorizado 060, fixe coordenado na da presente. Negativo, dono, seu número 4 na aproximação. Opa, então tá bom, vou manter aqui o 1168. Juliette, se é ataque autorizado, é aposte na taxa do papá. O time tu no zero no meio, então Juliette. É. Europa City confirm after penalties 2000. That's correct, Europa 083, 2000. Copy, thank you. Esse 58 completa final, chama 3, Salvador, 118.95. 118, 3858, boa noite. É autorizado a alinhar e manter pista no 7. Afirmo pela pista, então Juliette Serra, reporte alinhado próprio, cabeceira 1 no 7. Oi, Salvador, boa noite, tá? 3858, passou externo, pessoal, vai ser travado. 3858, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 7 nós. Repouso no lugar, tá? 3858. O 2198, confirma esse helicóptero? 245. Eu sou preconceito incremental e voada presente Duna? Não, é a Duna na proa, não é acelerando o voo 2198. Pode ser high speed? Afirmativo, está livre, a velocidade dista para 3.000 pés com ajuste no 0 no meio, Gol 2198. Estou na 3.000 pés, Gol 2198. Europa 083, complete canal LSX Way, adaptar o 118.95. 118.95, Europa 083. Boa noite, Europa 083, estabilize 9 miles south, runway 10. Quase 083, altimeter standing 1016, continue approach the number 2 to land, stand by landing clear. Number 2, continue, Europa 083. Juliette Serra, mantém a posição alinhada, CAP 77. A gente mantém a posição aeronave para pouso na pista no zero. Então, 3858, solo 34, libera a direita via Fox, solo 1211. Libera via Fox. Boa noite, acionei 6310. Oxe, 6310, boa noite, acionei a identificação, chegada a Mari, deixa para o nível 060. 060, 6310. Alpha 083, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Alpha 083, 3858, boa noite, taxa autorizada via Alpha Juliet para o portão 02. Alpha Juliet, portão 02. Capitão, Cabo Juliette Serra, autorizado a decolagem, pista no 7, vento no 5, 0 graus, 7 nós. O 2198 está autorizado a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, informe e estabilizar. Brasil, LBS, informa, gol 2148. Gol 1168 está autorizado a descida para 3 mil pés, o ajuste no 016, vou do malo para já. 3 mil pés, 1016, quando Duna está presente, gol 1168. Alpha 083, on the ground at 37, vacate runway, to the right, sink call ground, 11 decimal 1. To the right, Fox 121 decimal 1, zero by 36, all right. Alpha Tango, estamos direto CR, decola 237, controle 1208. 208, pressão ETA. Tango Juliette Serra. Oi, Tango Juliette Serra, contato radar, chegou para o nível 430, na saída era bom. 430, na bom, Tango Juliette Serra. Boa noite, tech approval vai. Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet to gate 11, Europa 03. Tiago Tango, Juliette Serra, e Alessa está presente. Alessa está presente, Tango do Serra. Gol 2198, completa final, chama a Torre Salvador, 118, 95, tá bom, beijo. Gol 1168, está a livre final do ILS, deixa para 2000 pés, informe estabilizado. 2000 pés, chama estabilizado, 1168. Voo 2198, situação final 10-1-0, baixo travado visual. Voo 2198, obstinado, autorizado pouso, pistão 0, vento 1-4-0 graus, 8 nós. Voo 2198. Tango Tango Júlio Serra, chama agora o Centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288, tamo bom. 2281260, Tango Júlio Serra. Metriz 10, está autorizando a final do procedimento, deixa para 2000 pés, informe estabilizado. 2000, está estabilizado, Metriz 10. Final 1168, completa final, chama 2 Salvador 118-95. 118-95, boa. Foi, boa noite, gol no 1168, estabilizado no final. Gol no 1168, retaguarda de pista livre, altímetro no zero, no meio. Autorizado pouso, no 168. Negativo, aguarde pista livre, no 168. Ah, ok, aguardando a pista livre, no 1168. Identificação, voo direto Duna, desça para 12 mil pés com ajuste no 0, 1 no 6. Quatro direito, 2-1-1. Direito, 2-1-1. Gol, 2-1-2. Gol, 1-1-6-8, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 9 nós. Autorizado pouso, 1-1-6-8. O 2198, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette com 06, gol Xenemetriz 1-0, Xenemetriz Salvador 718-95, tá bom, pouso. Veja assim, grato, boa. 2-1-1, gol 1-1-6. Tudo bom, Xenemetriz 1-0. Estado alto, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 8 nós, altímetro no 0, 1 no 6. Direito, 3 a 0. Alfa Juliette para o portão 07, boa noite. Alfa Juliette, boa noite. Confirmando Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07, no 168. 310, sobe aos 53, direita, 211. Direita, 211, direita, direita. Sobe, Salvador, boa, Xanem, 310. Xanem, 310, táxi autorizado, via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03. É 3662, estou trazendo o final do procedimento e informe o estabilizado. Autorizado o final do ILS 3662. autorizado, senhora 3662. É 3662, completa 14-1-1-895. 1895, obrigado, até mais. Salvador, boa noite, este é o Santos 3662. Santos 3662, tráfego avistado, autorizado pouso, pistuna 0, vento no 50 graus, 8 nós, 1-0 e no 7 ajuste. Avistado no 0, no 7, autorizado pouso na pista 1-0, Santos 3662. Boa noite, aeronave solteita. No 1096, aciona a identificação, desce para o 050, está autorizado o TAP. 050, bora em TAP, com... Agora eu vou usar na vez. Vamos usar 9,6, autorizado, Duna. Tá. 3662, táxi autorizado via Alpha Juliet para o portão 08. Alpha 10, portão 08.